19-35. 2360, Galeão autorizado, segue rota, decola da 10, curva direita, da El Leda, Irume, 9857, Moço. 5057, transponda, 1935, controle, posição 8. Bruno 966, a instrução foi que mandei essa posição, antes da Taxi Juliette. Você vai parar aqui, o 966. Gente. O 1659, correto cotejamento, confirme o portão que se encontra? Parado no 8. Gente, pode pôr um pushback. Acusaremos, obrigado. Xanero 6315, na pista 1-0, alinhado, pronto. Gente, mantém a posição. Salvador, boa tarde, Xanero 6327. Xanero 6327, prossiga. Estimativo, qual a subida prevista para Ilhéus, por favor? Subida prevista para Ilhéus. Confirma, por gentileza, o nível? O nível é 240. Nível 240, a saída prevista é da El Coral. Ok, vai chamar mais próximo, obrigado. Gente. São Lugou 2009, portão 9 para pushback em treinamento. O 2009 está autorizado pushback, reporte para o seu táxi. Chamar a táxi, obrigado. Aeronave da companhia iniciando pushback nesse momento. Gente, minha amiga. Corri 1935, 1935. Gente, tem condições de coordenar com a equipe solo a fim de que o pushback seja um pouco mais à retaguarda para que a aeronave da companhia ingresse? Com certeza faremos. Gente, graças. Eu que agradeço. Faça o pouso para a Dolo 7, chame para a remetida. Informa que vai ter que aguardar a passagem de tráfego final do Luzão. Positivo. Reportada para a remetida, pouso parado na cabeceira do 7. Companhia vai realizar o pushback um pouco mais da retaguarda para que a sua aeronave possa ingressar, ok? Mantenha a posição, aguardando instruções para ingresso no pátio. Gente, não, minha amiga, obrigado. 315, decola 01, controle 120 em cima 8, correção, controle 119 em cima 35. Canal 35, obrigado, né, 315. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol 1097, aproximação da 10, baixado e travado, sem capa vista. Gol 1097, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 8 nós, e fala o tráfego de helicóptero à sua esquerda, está fazendo pouso parado na cabeceira 17, não vai interferir no seu pouso. Gol 1097, paciente do tráfego, tem pouso autorizado. Você pode se comprar a gente, papapá, mais direto Romeu, autorizado Salvador, Serra Índia com Índia, 510, decolagem do pátio, coordenação 14, direto com Proa Norte. Aciona no transponder 0115, controle Salvador, 119, decimal 35. O altitude autorizada foi 510. Direto com o Proa Norte, Mike direto com o meu. Autorizado, vai executar o Proa Norte, Mike direto com o meu. Sente, Mike direto com o meu. Informe, por gentileza, o PLB. Sente, o acionamento e a decolagem com a torre, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste ao altímetro, 1-0-1-7. Gol 1-0-3. Gol 1966, ingresso Juliette, portão 09. Juliette, posição 9, ao Minha Lê. Autorizado, decola e curva pela direita, para tráfego pela direita, para informar para agir na base no Sérgio Golfo. Valeu, Gustavo. 97, solo 02, taxa direita, 121, 1 um, só. 21, 0, 97. Autorizado, chama para o táxi de colagem, homem 1. Chama táxi de colagem, mais, tá? Vai reportar com a direita. Gol 2009, aguardo aeronave da companhia Parque Amo 09, após prosseguir a contato via Patch 1 no Índia, contra o Centro 02, 1 no 8, decimal 95, ajuste altímetro 90 no 7, seguindo como número 2, aeronave da Azul. Eu não entendi, foi um chiado aí, confirma. Passou coordenação, companheiro. O Golfo já chegou, executou agora uma auto-rotação na pista 1-7, com arremetida e prossegue já tá para o Elicia. Ok, estou ciente. Então, informe início da auto-rotação final no centro. Golfo. Okay. Foi Salvador, o Azul 4065.090. O Azul autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-8, 0 graus, 1-0. Ali decola da 1-0, Azul 4065. Direto Golfo, para final, 1-7 para alto, rotação. 1-0-97, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do 08. 1-0-97, mantém a função da Juliette aguardando para prosseguir para o 08. Solo Gol 1 no 659, pushback acionamento no número 8. Gol no 659, está autorizado pushback, pode prosseguir. Gente, acusa para o táxi, 659. Ok, está autorizado. MT, curva direita, chame novamente na final da 1-7. Salvador, gol 1-8-8-4. Gente, da Victor, autorização, olha, Caju. Confirmou a aeronave que chamou o solo? Gol no 884 para Aracaju. Gol no 884, autorizado Aracaju, nível 230. Decola da 120, primeira curva à esquerda, saída Pucajão, após voa direto Aracaju. Aciona 5107 no transponder, controle de Salvador, 120, decimal 8. 230 para Aracaju, conforme o motor do sol, decola da 120, curva à esquerda na Pucajão, após Aracaju. Transponder é o 5107, 1208, gol no 884. Voo 1884, correto cotejamento, reporte pronto, pushback. Posicionamento total, 142, está autorizado o pushback, reporte pronto, tá? Presidente Romeu, no parte 5, está autorizado até a interseção e aguarde a perícia decolagem. Até a interseção, Marcos Guilherme Romeu, está frente do Golf e Grande Golfo. Afirma. Guilherme Golfo vai fazer a nova autorotação, confirme. É, afirmativo, só mais uma autorotação, após que eu segue para a Ulicia, está autorizado. Ok, então inicie logo imediato, tem a aeronave aí às 8 milhas na final, ok? Certo, já está girando a base para 17, o Guilherme Golfo. Afirmo, está autorizado para autorotação, então vento 180 graus 109. Prato. O voo 2009, autorizado a decolar pista no zero, vento 180 graus 109. Juliette Romeu, está visual com o Golfo Juliette Golfo ali a final da 17? Afirmativo, o que está agora? Você tem condição de iniciar a esquerda e a paralela à pista, evitando o alinhamento do tráfego? Pela área gramada, sem interferir mais, Juliette Romeu. Então está autorizado, 180 graus, 8 nós, Romeu. 80 com 8, iniciou mais, Juliette Romeu. Golfo, fique atento ao tráfego do Juliette Romeu, está pela área gramada ao seu lado direito e vai decolar para o norte. 0, rota Golf 677. Decola nome 0, primeira curva direita, saída da El Coral, transponder 5133, controle de Salvador 119, decimal 35. Ok, autorizado Salvador igual 240 pela Golf 677, pista 10, curva direita, da El Coral, 5133, 1935. Correto cotejamento, pode pronto, pushback, puxa na 6327. Positivo. Solo Gol 1659, 180 a bordo, 3 horas e 30, Guarulhos, para o táxi. Táxi, inicialmente está através do portão 62, deixa o time para o 0 no 7, ou 1 no 6 com 9. Sim, até através do 62, inicialmente, 659. Golf, confirme intenção agora. Não entendi, confirme. Ah, ok, chama para o presidente de decolagem, então decola com o Pronorte direto aqui. Sinal de 2 milhas do 6314. Gente, autorizado o pouso. Confirma o vento 180 graus 8 nós. Livre. Você decola com proa norte e o vento 180 graus 8 nós, Golf. Visual com o Airbus da Avianca, no pushback no 05. Após a mesa finalizar, prossiga até o ponto de espera da 10 via Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste o altímetro 1097. Gente, segue o Avianca, 1895 a torre após 659. Gol 1097, após a passagem do banho da companhia, ingresso Juliette até o portão 08. 1097, após a passagem da nave da companhia, pedido ingresso para o via Juliette para o 08. Certo. Até mais. Oxalé 6314 no solo aos do 12, táxi à direita, 211 no solo. 211. Roger 63 com 4 e pronto. Na 3 no 4, segue alfa, continue direito. Acordará. Salvador, fala pushback novamente, Wolf Chanel 632. Chanel 632, aguarde. Solo, gol no 659, segue o avião ou segue como número 1? Segue como número 1. Gente. Na final do LS X-Ray. Já houve a passagem do gol, prossegue? Sim, vou aguardar a passagem do gol que está na Juliette. Tarde. Gol no 959, mantenha a posição com a espera. No 659, mantendo posição. Torre Salvador, boa tarde. Azul 4462, na final do LS X-Ray, pista no zero. Azul 4462, autorizado pouso, pista no zero, vento 1,80 graus, 1,09. Autorizado pouso, pista no zero, azul 4462. Aeronave da Gol, seguiu o táxi via Patino Índia, ponto 0,90 torre, 1,18 decimal 95. O ajuste de altímetro 1,07. 1,07, passa. 1,45, passou, pista, né? E 1,42. Puxa na 6394 para informação, aguardar a liberação do 612. Aguardo 612. Puxa na 6321, não autorizado pushback, pode prossar. Tratado 6321. Ô, 6321, você tem como fazer um posto um pouquinho recuado aí pra gente tentar a meia dúzia? Vamos fazer aqui, vou deixar aqui. Obrigado. Solo, 6314, pode prosseguir a meia dúzia? É essa aqui. Aguarde a aeronave da companhia finalizar o pushback. É de select. Na 6314. Solo no 84, 2, puxa acionamento. No 84, está autorizado pushback, reporte pronto, tá aqui. Autorizado push, quanto era para o táxi, 84. M3-2-1, realizando pushback até através do portão 07, mais ou menos. Gente, vai liberar a posição do colega da companhia que está no ingressando 06. Fala, 6314, a posição que está autorizada da companhia, a gente tem condição de ingressar 62 por segurança. Gente, sou prossiga, até o 6314. Muito obrigado. O no 659 autorizado ali, manter 1-0. Ali mantém 1-0, 659. Mantém a posição na, no ponto de espera. Azul 4462 no solo aos 19, livre à direita, chamando 21 decimal 1 no solo. À direita, 121 no Azul 4462, obrigado. Na 6321, livre o táxi via Patiuno, Índia, ponto 090, torre 118, decimal 95. Ajuste altímetro no 097, seguindo o Boeing da Gol no través do 03. Seguindo o Boeing da Gol, com ajuste no 097, parecia ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho. Boa tarde, Azul 4462, livrou. Azul 4462, reporte chance do Juliette. Separando essa Juliette, Azul 4462. Minha segunda é autorizada a alinhar, já decolar, ventou no 60, 109. Gente, livre decolagem da 10, 1659. Com 2 e 8, Salvador. 12 e 8, Salvador. Confira por gentileza o POB. POB 101. 101, livre táxi via Índia, ponto 010, torre 118, decimal 95. Ajuste altímetro 10, 17, gol 1884. Ponto espera, com 17, chama a torre 18195, 1884. O gol no 659 autorizado, né, Mateu no zero. Correção, o 6142 da Chanel, né, Mateu no zero. Salvador, boa tarde, boa noite, pode contar. Gente, vou manter a ponto de espera. Vai manter. Gol no 659, na escuta? Torre, o 659, pode passar pro controle? Acione 5077, ok, 5077, decola os 22, chama o controle 19, decimal 35. 5077, chamou do controle 1935. 6142, autorizado decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 109. Autorizado decolar, 1145. 84, tá pronto? Pronto, 1984. 1884 autorizado, né, Mateu no zero. Ali mantendo zero, 1884. No 42, decola aos 23, controle 120 decimal, correção, controle 19 decimal 35. Confirmando 19.35. 19 decimal 35. 6 a 1. 784 autorizado a decolar, vento 160 graus, 109. Viu decolagem 10, no 864. 6321, autorizado, Lema, tem 10. Quatro, decola os 25, chama o controle 119, decimal 35. Yeah. O 1925, 184. 1935. 1935, graças. 35. Controle Salvador, 3235. Pronto, cópia? Pronto, cópia. C3155 autorizado Guarulhos, nível 320, rota piso 110, conforme o plano. Decola da 110, primeira curva direita, saída da EL, linha da transição Mótiva. O transponder 5141, controle Salvador 120, decimal 8. Quer confirmar o transponder? 5141. Ok, o TAN 3155, está autorizado Guarulhos, nível 330. Após decolar de curva direita, nota é o Leda Motna. Transponder 5141 e o controle 208. TAN 3155. TAN 3155, o nível autorizado foi o 320. E a saída da El Leda Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, intercepta por 110. Nível autorizado, 320, com curva direita, da El Leda Motiva. Correto, cotejamento, reporte pronto, pushback, da 3155. 55, canal 10, sem informação. Puxar 6321, decola os 27, chama o controle 120, decimal 8. Controle 208, obrigado, moço. Corrijo 2935, ok? 1935, controle. 1935. Cópia. Gol 620, estabilizado. Gol no 620, tem pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 109. Já está avisando o setor? Ainda não. E está com livre pouso na pista 10, gol 620. Afirmo, livre pouso e fora do pistão então. Meu autorizado Campina Grande, nível 370, rota para o 110, Neuma, voz direto. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamos e Paz, transponder 5150, controle Salvador, 119.35. Campina Grande 370, pêndulo 10, Neuma direto. 10, decola curva esquerda, Puca, Jamos e Paz. 5150, transponder 1935, controle. Salvador, meu guardião, muito boa tarde, Alta 3567, quem está aí? 6, vira à direita, 121, 1 no chão. 21. Pode, por gentileza, 3567. Confirme. Prepara a saída Árvore, Lefa e aguarde cópia. Água Lefa, Guadalho. Rolo, boa tarde, gol 620. Volume 620, taxa de Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette 2, 1620. 3567.4? Afirmo, tá 3567. Seu 3567 autorizado Brasília, liga de voo 360. A rota, repouso 17, Malba, repouso 17, Apino, após direto. Decol da 10, primeira curva direita, saída árvore, Lefa. Transponder 5075, controle Salvador, 119.35. Autorizando 360 para Brasília, via repouso 17, Apino, decola da 10, Abo, direção, eleva saída, 5075, responde 1935, controle do estado 3567. Seu 3567, pode ficar com o teu pushback. Salvador Antan 3235. Antan 3235, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 1-0. Pista 3235. Por favor. Votará, está 3235. Autorizado, pode pronto, táxi, 3567, 01. Vai, iniciando, volta 3835. 10-3835, mil pés, autorizado pouso pista 1-0, vento 180 graus, 109. Autorizado pouso 1-0, tá 3835. Muito boa tarde, Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, tá batendo visual no setor? Afirmativo. Sim, sim, gestão na final da 7, Romeu. Tá presente no 7, Alfa Juliette Romeu. Tucan 3155, tá pronto para iniciar o táxi. Estamos alternando com fim, autonomia 3 horas e 46 minutos, POB de 205. A 3155 está inicialmente está através do portão 05, ajuste a última trono 07. Destaque pelo através do portão 05, cumprido 17, nós temos 3155. Três, oito, três, cinco, solo, os quatro, quatro, direito, dois, um, no, um, no solo. Gente, grato, bota, 3835. Três, cinco. Três, oito, três, cinco, táxi, alfa, repórter, Juliette. Alfa, da Juliette, repórter, 3567 com 170 a bordo, 3 horas e 10, Uberlândia. É 3567, dispatch via Índia, ponto 0 na 0 Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro no 0 na 7. Direito 27, 295, vamos lá, Doutor, resultado 3567. Então, 3155, segue o Airbus da companhia, no ponto 0 na 0 Torre, 118 decimal 95. Francisco, está com a Airbus da companhia, no ponto espera do verso 95. Ano 7, baixado e travado de Alfa Juliette Romeu. Juliette 05, está 3835. Torre Salvador, meu guardião, muito bom dia. Boa tarde, Altan 3567, bom espera, pronto. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, TAM 3567. O vento 170 graus, 109. Autorizado, alinhar e decolar, down 0, TAM 3567. Seu solo 47, autorizado, retorno, estacionar, fica feliz. Salvador, Azul 2711, ILS. Azul 2711, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. A operação agora é instrumento, teto estimado em 1000 pés. Informe a distância. É, contar visual. 3155, pode esperar, dá 10 pronto. Tá 3155, mantém a posição. 55, mantém. Decola os 49, chama o controle 19 e chama 35. Uma boa tarde, 67. Toca o campo 2719. Sim. Visual com a pista azul 2719. Sim, chamei o pés, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 109. Poderia ver pouso no 0, 2, 7, 1, 1. Alfa Romeu livrou, ciente, frequência livre. Boa tarde, Azul 4198, autorização com fins, 360, informação aqui feita. Graças, boa tarde, Azul 4198. Azul 4198, prossiga. Autorização com fins 360, informação em feito. Azul 4118, autorizado com fins nível 360. Direto Tango Oscar, Sierra Oscar Papá. Upper Zulu 21, Utigui, Upper Zulu 21 novamente. Decola 110, primeira curva direita, saída árvore, leve. Transponder 5166, controle em Salvador, 1119, decimal 35. Autorizado 360, com fins Upper Zulu 21, árvore elétrica, saída, direto Tango Oscar Sierra, Oscar Papá. O controle 1935, controle transponder. 5166. 5166, Azul 4118. Azul 4118, reporte pronto, feedback. Azul 2711, solo 51, táxi à direita, chama 121, 1 no solo. 211. Paula, Azul 2711, livrou. Azul 17 no 1, taxi via Alfa, Kilo 43. Alfa, Kilo 43, 17 no 1. Autorizado a decolar pistão 0, vento 1, 60 graus, 10 mais. Iniciando, 3155. 2, Salvador, boa tarde, Azul 2715, estabilizado no cartão. Azul 2715, continue a aproximação, informe avistando. Sente, patrão. Autorizado de Chibec, pode prontar. Demorar quanto pronto para o teste? É, 3, 7. Decola 5-3, chama o controle 19 decimal 35. 19-35, 3155. Avistando 2715. No ciclo de repouso, vento 160 graus, 10 mais. Sete de repouso, 2715. Roger 021, continue approach and report runway inside. Last aircraft headed inside about 700, 6 to 700 feet. Continuing approach and we report runway inside, Portugal 021. Roger, the visibility is okay. Okay, we have a ceiling problem only. Thank you. Azul 2715, solo 56, táxi à direita, 121, decimal 1 no solo. Salvador, muito boa tarde, Gol do 097, informações, pegar autorização para consim. 97, agora de cópia, prepare a saída Arbor Elétrico. Direito 211 no solo. A 2705 na escuta? 2705 livrando na pista, iniciando o tarde. Azul 2705, Active Alpha, Kilo Pat 3, remota 4 Romeu. Taxi Alpha, Kilo Pat 3, Azul 2705. Poxa, né? 6627, pronto para o táxi, POB de 89, alternando o Aracaju, autonomia de 2 horas e 30 minutos. Metro 327, Libre Taxi Índia, ponto 0 no 0 Torre, 1 1 8 decimal 95, ajuste altíssimo 097. Gente, Torre 2295.